Diário de bordo! Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Tá uma loucura isso aqui, cara. É isso aí, galera! Mais um Diário de Bordo no seu foninho de ouvido intergaláctico. Piu! E hoje eu tenho aqui comigo uma equipe de especialistas em ufologia. Não, falando sério agora, esse time foi selecionado. Foi selecionado. Né? Acho. Selecionado pelo Aliens. Dessa vez... Foi... Dessa vez esse time foi selecionado e eu tenho Sim. aqui ufólogos famosos e renomados. Top! E aqui comigo ele, Arthur Almeida. E aí? E hoje é o programa perfeito pra cantar Bowie. Não que eu já não cante em todos os programas, mas hoje é o programa. Iago Nunes. E aí, pessoal, meu nome é Iago e a verdade está lá fora. Chimbinha. Fala, galera, aqui fala o Chimba. E se aqueles que atravessaram o oceano, escravizaram e mataram uma população gigantesca, imagina quem atravessar uma galáxia pode fazer com o nosso planeta. Ou. E aí? Não esperava essa. Também não. Não. Eu tava esperando com essa referência à droga de hoje, mas tudo bem. A droga da colonização, cara. A droga da colonização. Vitinho. E aí, e... São as águas de Marte fechando o verão. É promessa de vida no seu planetão. Pau! Não, esse a gente tá cantando um pedaço da música Águas de Marte. Muito famosa aí. A gente tentou inclusive deixar o mais próximo possível da original. Sim. Desculpa. Caralho, velho. E eu, João Vitor Nunes, e eu tenho uma mensagem pra vocês. Ó. Oh. Não processa a gente, por favor. Também. Apenas que busquem conhecimento. Ah. A gente vê que a cada programa o João se reinventa nas imitações, né? Já imitou o Galvão Bueno, agora tá imitando o ET de Varginha. Bilu. É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas luzes que brilham no céu. Eu? Ah, não. Estrelas. Deus. Será que são estrelas? Mas elas, se elas se moverem demais. É estrela cadente. Mas se elas moverem pra um lado e pro outro e voltarem. É estrela cadente muito louca. Não sei dizer. Hoje nós vamos falar sobre os casos ufológicos. Isso aí, galera. Então vamos falar um pouquinho sobre essas luzes que brilham no céu. Estrelas? Mas e se elas moverem um pouco demais? Angélica? Foi perto de nicho. Caralho. Passou... É porque o Iago, ouvintes... Ah, caralho, o programa da Angélica. O Iago, ele tá 2 semanas sem PC. Então ele tá vendo muita TV, tá consumindo uma mídia. Gente, eu tenho que esquecer agora que horário que passa Friends, que horário que passa How I Met Your Mother, tá? Tem que esquecer todos os documentários que eu vi de gente fazendo faca no History Channel. Exatamente. Mas é isso aí, galera. Não vou só sobre o Angélico. Amigos de mesa, tem uma pergunta muito séria aqui pra vocês. Só de mesa? Fiquei bem magoado. Amigos da vida. Agora sim. Aí sim. É que a gente tá na mesa nesse momento. Mas que amigo. É, a gente tá na mesa. É um banco na mesa. É. Eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra vocês. Tá? Faça. Existe vida inteligente fora da Terra? Não. Próxima pergunta? Cara, eu acho que a pergunta certa seria: existe vida inteligente na Terra? Verdade. Nossa, aí minha parte é crítica foda, né? Crítica social. Cara, mas eu acho muito legal aquela frase do Arthur C. Clarke, que é: ou a gente tá sozinho no universo, ou tem vida lá fora, e as duas verdades são igualmente assustadoras, sabe? Abraço pro Arthur, que é um baita escritor. Tem um prêmio de ficção científica chamado Prêmio Clarke, em homenagem a ele. Muito bom, ele é. Ele é foda. Se você pensar... A Terra como um pálido pontinho azul. A galera hoje tá demais. É muito egoísmo da nossa parte pensarmos que só existe Terra nesse pontinho. Peraí. Só existe Terra? Vida. Eita, foi mal. Não é. Essa referência. Não é muito egoísmo da nossa parte acharmos que a vida existe só aqui? Não, porque a gente conheceu o David Bowie. Próxima pergunta. Hoje eu tô... Eu acho, assim, é porque, ouvinte, eu sou cético quanto a aliens, então hoje eu tô o cara do corpo. Mas eles não são céticos quanto você. Exatamente. Você não acredita neles, mas eles acreditam em você. Que egoísta, né? Imagina o alien lá em Betelgeuse, pensando... Ai, será que o Arthur não existe? Ai, porque o Arthur... Nossa, só porque... Você acredita em Arthur? Eu tô indo lá foder o milharal deles? Não tô. Caralho. Não tá, porque você não tem Arthur. Tecnologia. Arthur, você pode não acreditar em Astaxerã, mas Astaxerã acredita em você, tá? Astaxerã, tava esquecendo dele já. É porque, tipo assim, quando eu... Vida é um conceito muito pequeno pra gente, assim... Biólogos que me perdoem, a gente ainda tá meio que, sabe? Entendendo como ela se forma, né? É, porque a vida que a gente conhece na Terra é uma vida base de carbono, não sei o quê. Dependente de água, de oxigênio. E se um belo dia acontecer um negócio bem Lovecraftiano e a gente achar vida em outro planeta que é a base de fósforo, sabe? Tipo, a gente vai falar, nossa, olha que rocha legal. Não, aquilo é uma vida, sabe qual é? Não, assim, o que que prova, né? Porque o que a gente entende por vida são organismos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E se esse conceito estiver errado? É, mano. E se essa cadeira for viva? Exatamente. Sabe? Vamos considerar agora a vida inteligente. É. Não, mas é um passo adiante. É. Vida que mexe. Mas o caso, esse que eu acho muito interessante isso, sobre essa discussão da origem da vida e tudo, e a gente achar que a gente é privilegiado por ter vida aqui e etc., é que a gente esquece que, assim, não é que só aqui tem vida e não sei o quê, é porque aqui, por um acaso, aconteceu a vida, sabe? Um grande acaso. Não é, assim, não é, ah, nossa, porque aqui a vida é desse jeito, não é, porque se não tivesse desse jeito, não teria surgido, sabe? A gente tá na zona que a gente chama, assim, de interplanetária, né? Que é propícia a se desenvolver esse tipo de organismo que a gente chama de ser vivo. Mas eu me perdi no meio da minha própria explicação. Mas se por outros milhões de acasos, outros milhões de civilizações existem ao redor do universo. Sim, isso é bem real, assim. É por isso que os Titãs escreveram aquela música? Qual? O acaso vai nos proteger. Ou o acaso vai nos foder, a gente não sabe. É. Mas eu claramente acredito que possa sim ter vida inteligente em outro canto aí. Pô, a gente descobre todo ano algum planeta que poderia suportar a vida porque tá em condições parecidas com a nossa. Então, assim, eu acho que é possível que tenha, assim, algo parecido com a gente aí fora. Mas próximo... Eu não sei quanto então, assim, é esse próximo. O próximo que eu falo é... Vamos pensar que essa vida com base em carbono, que depende da água, sabe? Com um planeta que tá mais ou menos em uma distância de uma estrela para não ter tanto calor ou tanto frio, então... Pra se desenvolver uma nova forma de vida parecida com a gente, eu acho que pode ter. Mas pode também ter vidas baseadas em outras coisas lá fora, sabe? Igual falou, pode ter uma vida com base em fósforo e virou uma figura rochosa ali, mas é viva. Pode ou ter então, também. Seres superiores. De outras dimensões, né? Nunca sabe. Pode ser também, claro que pode. Eu ouvi Cthulhu. Por quê? Você ouviu Clayton? Mais alguém? Alguém que mais acredita? Todos acreditam? Não, assim embaixo que o Iago falou... Eu também. Assim, olhando pro tamanho do universo conhecido, visível, é muito improvável que não exista vida fora da Terra. Existe. Certo. Só que essa. O meu problema é que essa vida chega aqui só pra foder milharal. Entendeu? Chega aqui, tipo, ai, ai, ai. Vou roubar a vaca, foder milharal. Porque, tipo, tocou assim, no ponto. Quando a gente aceita a ideia de que existe vida fora do planeta, existem dois limiares. O primeiro é que essa vida é extremamente evoluída se comparada a nós. E realmente, os caras passam do lado do planeta Terra, do lado do sistema solar, e falam, isso aqui não é nada, isso aqui é uma... Irrelevante. Tipo, poeirinha, uma bosta pra mim. Beleza. E existe outro limiar, que é que nós é que somos, sabe, os que vão dominar o espaço. Tem um livro muito bom do Asimov, chamado Pedra no Céu. Que, tipo assim, a humanidade cresceu, é meio que uma fundação, só que é a preda primordial da fundação. A sociedade cresceu... Dominou todo o espaço, a humanidade é foda pra caralho, só que a humanidade esqueceu que ela nasceu na Terra. A gente não sabe que a gente nasceu aqui, sabe qual é? A Terra é um planetinho a mais. Então pode acontecer isso também, um belo dia a gente ser os fodões e dominar toda a galáxia. Então, tipo, tem esses dois limiares. Tem ainda uma outra verdade, assim, uma verdade, entre aspas, né? Que eles chamam de algumas verdades, né? Sobre a exploração espacial e tudo mais, que é que pode existir outra e a gente nunca coexistir. Sim, porque o tempo demora pra chegar lá e tudo mais. Então, ou coexistir daqui milhões de anos. Ou... São, pode ser assim, se a gente pensar na nossa sociedade inteira, sabe, assim, o que levou o nosso planeta a criar a vida, a criar a vida não, a ter condições propícias a se desenvolver vida, que eu acho que é um termo mais certo de se usar, até onde a gente está hoje, sendo capaz de uma exploração espacial, e sei lá, estipulando daqui a uns 1000 anos para a gente estar conseguindo fazer viagens, talvez até não intergaláxias de galáxias, mas talvez percorrendo outros cantos da galáxia, é muito pequeno, sabe, esse tempo. E assim, esse tempo todo de existência é um tempo que a gente demoraria para chegar em outra galáxia. Então talvez outra civilização lá surgiu também junto com a gente, ou surgiu depois da gente, vai se desenvolver, mas até a gente chegar lá ou eles chegarem aqui, uma das duas já foi extinta e não tem nem vestígio de que isso existiu, sabe? E a gente depende tanto do tempo de existência da raça humana, quanto do tempo de existência da outra raça, sim, quanto do tempo de existência do universo, e da distância entre as duas para elas poderem se coexistir, pelo menos notarem uma outra. Então assim, eu acredito que possa ter vida lá fora, sim, mas eu não acredito que a gente teve contato com nenhuma até hoje. Eu acho que essa é a pergunta certa. Concordo. Ó, vamos ver que agora a gente vai apresentar umas evidências contra isso aí, hein? Aí agora, deixando tudo isso de lado, entra o programa de ufologia. A gente liga o botão de loucura agora. Por quê? A gente tá pensando aí que uma civilização muito parecida com a gente, né? Que é a vida baseada todo esse carbono. De carbono e necessidade de água. Igual você comentou, sei lá, numa sociedade que pode ser uma civilização baseada em fósforo. É. Ela pode também ter outros modos de transporte. Pode. Que não são os mesmos que nós. Outros tipos de combustíveis. Os tipos de combustíveis, ou seja, talvez esse problema de distância não possa ser um problema para eles. Ou até mesmo se forem criaturas que estão além das três dimensões físicas que a gente vê. Sim. Não, então, se tiver um ser de quarta, quinta, sexta dimensão... Sim, aí, e só para o ouvinte entender de dimensão, porque geralmente quando você começa a falar sobre dimensão, você já está achado como um maluco do esoterismo, sabe? E quando a gente está falando de dimensão aqui, a gente está falando de dimensão física mesmo, sabe? Você tem 10 dimensões físicas provadas matematicamente, digamos assim. Dá um exemplo da maçã lá. Ah, nossa. Vamos entrar na Planolândia com o nosso amigo Carl Sagan. Para o ouvinte entender quais são as dimensões, nós somos seres de terceira dimensão. Ou seja, nós reconhecemos três dimensões físicas. Uma dimensão é um ponto no espaço, certo? Então você imagina um ponto no espaço, um ponto. Esse ponto ele não sabe que existe mais nada além desse ponto, certo? Isso é um ser de uma dimensão. O que seria duas dimensões? Uma reta? É o Toynbee antigo, o desenho do Toynbee. Uhum. Porque eles não têm... Profundidade. Profundidade. É tudo chapado e é aquilo. E é um movimento. É tipo Mario Bros. Sabe Mario Bros? É tipo todos os desenhos, jogos, tudo antigo. Ele tem... Antigo. São duas dimensões. É por isso que veio o 3D, digamos assim. Você pode tentar simular a terceira dimensão, mas você não interage com a terceira dimensão. Isso. É um 2D mesmo. Isso. Então um ser de duas dimensões, ele seria... Ele veria tudo que é relacionado... É tipo uma folha de papel, sabe? Ela não tem altura, mas ela consegue percorrer toda ela. E três dimensões somos nós conseguimos ver a folha, nós conseguimos ver o ponto e nós conseguimos ver também além disso, a altura. Então, do lado da folha, atrás da folha. Atrás da folha. Então o exemplo da maçã seria isso. Um ser de duas dimensões vendo uma maçã, ele só veria uma maçã como se ela tivesse cortada, sabe? Uma fatia dela. Porque ele não tem a noção de altura dela. A gente tem a noção de altura e a gente não consegue explicar para um ser de duas dimensões o que seria essa altura. Porque ele não tem ela concebida no na verdade, a própria noção de fatia é um pouco equivocada, porque fatia inclui. Sim. Tem altura e tudo. Uma representação da massa. Um segmento de reta, literalmente. É, exatamente. E aí, assim, se a gente tá em terceira, aí cabe a imaginação a gente tentar entender o que seria uma quarta dimensão. Seriam sabe? Eventos ufológicos, manifestações de uma quarta dimensão? A figura geométrica que representa uma quarta dimensão é um tesseract. Porque você tem um ponto, e aí se você expande os dois eixos, você tem ali um quadrado, digamos assim. Se você vai para duas dimensões, é um quadrado. Se você tem para três dimensões, é um cubo. Se você expande todas as arestas seguindo a mesma proporção, você tem um tesseract. Mas o tesseract em si, ele não é uma figura de quarta dimensão, porque ele é uma figura de quarta dimensão representada em três dimensões para a gente conseguir entender. É o lance do Super Mario, né? Ele é simulado, mas ele não consegue interagir com a Assim, de uma forma fácil de entender, imagine que você é o Super Mario. Você consegue até enxergar que existe alguma coisa ali atrás. Você não consegue interagir. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente não consegue interagir com essa quarta dimensão. Porque a gente não foi feito pra interagir com essa quarta dimensão. Sim, sim. Né? Então, bem isso. E aí seria quinta, sexta, sétima, isso, etapa. Então, aí vai... você pode ter vida em outro planeta que... talvez até aqui. Por que não? Sim. Que... talvez esses fenômenos sejam tão terrenos. São só seres de outras dimensões que não têm representação em três dimensões, só em quatro, quinta. E a gente só consegue ver as interseções deles aqui no... tipo, no nosso ambiente. Caixa de pássaros? É, tipo caixa de pássaros. Entendi. Os bichos que ninguém sabe o que é. É. Então eu queria trazer aqui um pouquinho de Chitãozinho Chororó. Queria trazer aqui um pouco de evidências. Nossa! Então vamos falar do nosso primeiro caso ufológico de hoje. Pois então. Hoje a gente vai trazer um caso aqui que ele é bastante conhecido por vocês. Bastante conhecido por todos, porque aconteceu aqui no Brasil. E ele, digamos que é o caso mais... famoso assim no Brasil, é do nosso querido amigo, aquele, o ET de Varginha. E aí, o que você... vou começar com uma pergunta pra mesa rapidinha. Vocês acreditam ou não? Sim ou não? Eu acredito que é um mineirinho muito retado, isso. Cara, por se tratar de Minas, pode ter sido uma capivara ali que o povo viu e achou que era um ET. Eu acho que é uma capivara mutante. E aí, Arthur, o que você acha? Pro Arthur mesmo? É porque toda vez que eu escuto ET de Varginha, minha cabeça completa com ET de vagina. Não dá pra levar a sério. Varginha é um nome engraçado. É automático. Desculpa, Varginha. Assim, pessoas que acreditam. O ET... meninas, o ET de Varginha é um ET ou é um bêbado louco? Pode estar aí. E nosso querido amigo Vitinho, sim ou não? Assim, eu não queria quebrar o clima do podcast agora, assim, mas assim, eu acho que é um cara, tipo... sei lá, como acho que a maioria dos casos foi meio que uma pegadinha, eu não sei, assim, pra mim não é tão concreto assim. Pegadinha. Pra... pegadinha. Pô, bora fazer uma tipo, pegadinha que vai parar a cidade. Pegadinha do ET. O Chimbinha vai trazer evidências pra mudar nossa cidade. O Chimbinha tá aqui pra... É por isso que eu não quero me comprometer muito aqui. Eu quero eu perguntei antes pra depois, quero escutar depois a resposta de vocês. Você quer lacrar? Fala a verdade, você quer lacrar? Sim, eu sou bom de dar lacração em si. Então vamos lá. Vamos lá. Galáctica. Enfim, o caso aconteceu em 20 de janeiro de 96, na cidade de Varginha, lógico, por volta de 10... Tem dois casos aqui, que aconteceram pelo que eu fui pesquisar. Por volta de 10h30... Da manhã ou da noite? Da manhã. Ué. Dizem que um bombeiro... Dia claro. É, dia clarinho, porra. Dizem que um bombeiro viu uma criatura desconhecida. Viu lá, tô andando de boa na rua, opa, criatura desconhecida aí. E dizem que esse bombeiro... ele já pegou e levou pra... pera aí, que é um nome muito divertido aqui. E já foi levado pra ESA. Eu ia falar ESA. Que ele deu um tiro, mas eu lembrei que bombeiros não tem armas. Bombeiro não tem arma. Pode jogar água, né, mano? ESA. Que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército Brasileiro. Ele pegou o bicho e levou? É, tipo, ele, no começo já. Não, mas o caso, pelo menos o que eu... que eu já ouvi falar, ele era que parece que ele foi avistado por uma mulher. Duas minas, então, vai né? ter, vai vir a próxima casa. É porque eu peguei, por isso que eu falei que tem duas partes, que essa foi a primeira parte que no site que onde eu encontrei. Ah. Aí vem a segunda parte, que foi três mulheres que estavam andando na rua, o nome dela era Kátia, Liliane e Valkyria. Kátia! E elas estavam voltando do trabalho, as três juntas, por volta de 3h30 da tarde, quando elas simplesmente avistaram a criatura, tipo, que elas... Três da tarde? 3h30 da tarde. Hora do capeta. É, não é hora do portãozinho? É o contrário. É 3h da manhã, né, galerinha? Enfim, não era o capeta, mas elas acharam que era. Porque elas simplesmente começaram a correr e... era o bombeiro. Era o bombeiro, né? O bombeiro tava fantasiado lá, querendo pregar uma pegadinha neles. Enfim, elas correram e depois foi relatar, né? Que tinha acontecido, que elas tinham visto uma coisa tipo, que elas nunca viram na vida delas e que elas simplesmente pegaram e vazaram. E às 8 horas da noite, a polícia militar fez uma apreensão de alguma coisa estranha na cidade. E levou para um hospital. E digamos que lá no hospital eles fizeram meio que... eles tentaram fazer alguns testes com a criatura que todo mundo tava falando que era um ET. E depois chegou lá a polícia militar e levou essa criatura para Campinas. Juntamente, tipo, eles fizeram um comboio da cidade, saíram da cidade de noite já. Levando essa criatura para Campinas, que fica no estado de São Paulo, né? E depois mandaram ela para não sei onde. Pra NASA. Pra NASA. Para os Estados Unidos. É. Pra trocar pelo astronauta trocar Marcos Pontes. Tem um fator muito curioso nisso, que é o único que o policial militar que encontrou a criatura... Era o bombeiro? Não, então, o bombeiro foi de manhã. Agora o bombeiro soltou o bicho, mano? Não, o bombeiro só pegou e levou pra ESA e acabou a história do bombeiro. Mas ele soltou o bicho e ficou lá e... Não, ele deu pro exército e falou, foda-se, se vira nessa porra aí. O exército soltou ou tinha dois? Tinha dois. É porque tem dois relatos, digamos assim, que se confundem de qual é o oficial e qual não é. São ETs de Varginha, não é o ET de Varginha. Então, tipo, que eu li tinha dois relatos. Tinha um relato do bombeiro, que seria o relato de manhã, que realmente já pegou de manhã e já mandou embora. É o final feliz. É, o final feliz é o final que todo mundo ouve. E o de tarde, que é o das três mulheres que estavam voltando do trabalho. É porque vocês não estão entendendo. A gente tá falando de vidas inteligentes, entendeu? É. O cara fez ali a malandragem ali com o bombeiro, conseguiu sair. Mas se não me engano, assim, eu posso estar... Porque eu tô puxando isso realmente da minha memória zoada e louca. Tá. Mas se não me engano, tinham duas criaturas. Então, duas. Não era uma, foi realmente duas criaturas. Não é assim, dois relatos também, são duas criaturas diferentes. Então, aqui mesmo dia foram avistadas lá. E assim, parece que teve alguma coisa no dia, tipo, um barulho, alguma coisa assim, que a galera não sabia o que era. E aí teve esse caso do bombeiro que foi até o local, e aí levou essa criatura, a primeira criatura pra algum lugar. E aí falam que ele teve... Que ele pulou na criatura pra pegar. Tem um relato meio louco, assim, que ele pulou na criatura pra pegar e aí... Pô, saiu no soco. E aí ele morreu de câncer, tipo, pouco tempo depois. Ah, então, é um fator curioso. O cara morreu 30 dias depois. Caralho. Por causa... esse bombeiro, por causa da radiação que essa criatura teria emitido nele. E o das mulheres, elas realmente não sabiam o que era. Elas estavam próximas ao local... que o bombeiro teria apreendido. E aí elas viram essa outra criatura correndo. Tipo, como se estivesse fugindo do local. Sim. E aí elas acharam que era o diabo. Porque, né? Claro. Claramente é o diabo. E aí... Assim, aí elas entraram em contato com as autoridades pra falar, o diabo tá aí. O diabo tá solto. E aí, meio que por assim, pelo bombeiro ter levado uma criatura... E tem outra solta na cidade, o exército baixou na cidade, fechou a cidade, e aí não se sabe o que aconteceu. E aí dizem que a segunda criatura teria sido pega também pelo exército e levada pra Campinas. Primordial, falando que levaram ela pro hospital, dentro da cidade de Varginha mesmo. Sim, primeiro um hospital. Eu tava vendo também um relato meio que dos militares, eles falaram que esse era um transporte normal que tava acontecendo pela cidade de Varginha, que era meio que rotineiro. E que no documento oficial que saiu sobre tudo que aconteceu, que as pessoas confundiram um morador normal... Um morador de rua. É, um morador de rua normal... Com o diabo. Com o diabo. Assim, levando em consideração a sociedade, eu não acho impossível. Era 96, cara. 96. Já tinha mamonas assassinas aí, já... O cara podia, talvez, estar, sei lá, muito sujo. É, eu não duvido. Muito louco, cara, mas tipo, tá beleza. Ou ter alguma deformidade, não sabe. Mas, tipo, isso não explica muito bem o rolê do hospital ainda, de ter fechado, né? Porque explica falaram. Explica e explica ainda na base da proposição. Sim, é interessante que a maioria dos casos ufológicos, a gente fala, mas tal, explica isso, mas explica um ponto. Eu acho que a gente nunca vai ter explicação pra tudo que rolou, mas a explicação pelos militares passando na cidade era uma passagem rotineira, que eles iam fazer aquilo, se tivesse acontecido algo ou não, eles iam passar por lá. A explicação do hospital não tem. E a explicação de que as pessoas diziam criaturas estranhas, as mulheres no caso, era só um morador de rua que eles olharam e falaram, caralho, moleque, é o demônio, saiu correndo. Vocês já viram a foto dessas três mulheres? Parece uma capa de álbum conceitual. Sério, parece muito. Tipo, elas no meio do mato apontando pro chão, sabe, galera? Vai estar no post? Eu deixei aberta essa imagem aqui, ó. E também teve muitos civis, né, que falaram, que viram isso tudo, aí por isso que virou um caso depois muito todo mundo viu, né? É engraçado, tipo, começou com três e de repente era a cidade inteira. Mas eu fiquei curioso com o negócio do hospital e do cara que morreu de câncer. Tipo assim, só esse cara morreu de câncer? Cara morreu. Falaram que foi ele o único a ter contato. É, mas ele seria o único que teve contato direto, físico. Assim, físico. As mulheres só viram. Porque tem esse relato mesmo que conta, e assim, eu já tinha ouvido isso desde quando eu era pequeno, assim, que o bombeiro pulou e agarrou a criatura com o braço mesmo, ele... Mata leão no ET. Tinha um rolê no relato que, tipo, o bicho tinha umas protuberâncias, assim, na cabeça. Porque todas as fotos que você procurar do ET de Varginha tem uns calombinhos na cabeça dele. Foi a descrição das três mulheres. Sim, como que ele era criatura. É aquela descrição tradicional também, que todo mundo fala, que o ET é aquele cara que tem aqueles olhos pretos, sabe, ligado? Aquela pele mais acinzentada, com aquele cabeção grande que elas falaram, inclusive, depois, até mesmo na época, eles meio que publicaram um retrato falado que, dela, que elas fizeram, e saiu aquele ETzão que todo mundo conhece atualmente. Não, mas o dela não era Gray, se não me engano, ele era marrom, tinha olho vermelho em vez do preto, como se fosse três chifres, mas não é chifre. Eles falam que ela tinha, né? Tipo, três calombos na cabeça. Aquele, é meio que um calombinho que subia assim e saíram um rato disso. Isso de verdade, vocês estão ligados, né? Sim, sim. A gente vai deixar a foto no post também do ET de Varginha. A foto do ET? A foto do ET. A gente tirou uma selfie com ele. A gente vai colocar as representações. Foto do ET de Varginha? ET de Varginha. ET de Varginha. Mas eu acho que o maior problema de Varginha foi o jeito que a cidade abraçou o ET no... E o jeito que ele é tomado pela cultura do Brasil. O capital, sabe? Ele abraça qualquer coisa. É. Então, mas isso perde muito credibilidade, sim, eu acho, do caso. Ufologia, sabe? Pra capital. É porque se for lá em Varginha, lá tem tipo ponto de ônibus com disco voador. Tem lembrancinha com disquinho. É porque os caras abraçaram a causa, sabe? Os caras usou o ET de Varginha pra fazer de Varginha um ponto turístico pra galera que curte ufologia, tá ligado? Ah, vai pra lá, porque aconteceu tal coisa lá. Eu tenho uma pergunta. Fala tu. Nos dias que antecederam um evento e sucederam o evento, tem algum caso de OVNI? Se eu não me engano, não teve nenhum avistamento de OVNI. Não, anterior. Então, no dia teve relatos de coisas estranhas no céu, mas é aquela também, né? Os relatos vieram depois do fato. Claramente estamos falando de um chupa-cabra. Próxima questão? Próximo caso, por favor. Próximo caso. Chupacu de... Chupacu de... Caralho. Claramente estão só do chupacu de Gany. Só que lá ele chupava outra coisa. Não, mas é sério, tipo assim, eu tô pensando, pode ser outra coisa, pode ser um bicho do além, pode ser o diabo mesmo. Pode ser o diabo. Não, pode ser o diabo também, velho. Diabo ET, vamos lançar esse programa pro History. Enquete, é Diabo ET. O History Channel compra esse aí, Diabo ET. Diabo ET. Seriam os deuses diabos. A gente levantou que eles chamaram exército, bombeiro, mas chamaram pastor. Nossa, caralho, realmente. Talvez acho vocês que... Hoje em dia chamaria, com certeza. A primeira coisa é você tentar exorcizar. Imagina um culto, assim, tipo, sexta-feira. Sexta-feira da humanização. É tipo, tornar um ET humano, sabe? Tipo, caralho. Uma coisa que eu penso bastante é que vocês estão ligados que se um dia a gente descobrir vida inteligente fora da Terra, vai bugar. O monoteísmo todo morreu, né? Sim. Vocês estão ligados, cara, que... Arthur, eu te garanto que não, cara. Eu te garanto que no momento que a gente descobre outra raça, vai um padre com a Bíblia embaixo do braço. Mas é pra colonizar outra raça. Pra colonizar outra raça, fazer acredito no nosso Deus, porque eles criou vocês também. Cara, mas isso foi que nem eu falei na minha frase. Se descobre vida inteligente, o ser humano perde o posto de cara legal. Porque o monoteísmo é muito baseado nessa ideia de que... Astar Xeran discorda. Se você for... Astar Xeran é brother de Jesus. Se você for... As outras religiões que não são monoteístas trabalham muito com a ideia de integração indivíduo-universo. Sim. O budismo tá muito sobre isso, o shintoísmo fala sobre isso. Eu vou te falar uma coisa, cientologia. Cientologia nem conta como... Cientologia explica, cara. Cientologia não conta como religião nem ciência. Cientologia é cientologia. É uma coisa própria. Uma coisa que deu errado, né? Os caras tentou e não deu certo. Aguarde aí, ouvinte, um programa sobre cientologia. Eu tô louco pra fazer. Imagina que louco, chega uma outra raça aqui que fala que tem seu próprio deus, tem sua própria divindade, tem nada a ver com nós. Seria louco, cara. Cara, mas é que nem o negócio lá que eu falei na minha frase. Tipo, quando os caras atravessaram o oceano, os indígenas tinham outros deuses. É verdade. E os portugueses falaram, vocês vão aceitar essa porra aqui, irmão. Tem um rolê que os índios nem viram os barcos. Hã? Tem um rolê que os índios não conseguiam ver as embarcações portuguesas, espanholas, sei lá. Porque aquilo não fazia parte do campo perceptual do índio. Então ele não via aquilo, porque não fazia sentido pra ele. Sim. Por isso que você não tá acreditando em ET, filho. Também acho. Muita loucura. Vamos pro próximo ele pensou, caso. Ele pensou. Ele pensou. O ouvinte não viu, o Arthur deu uma reviradinha do óleo aqui nos olhos pra... Será? Travei aqui. Olhou pra baixo. Ele pensou aqui. Nada. Eita, rapaz. É isso. Então vamos agora pra mais um caso ufológico. Então, vamos pro caso que aconteceu no começo do filme MIB. Exatamente aquilo lá. Você quer dizer do documentário? Do documentário. Men's in Black. Foi filmado ao vivo enquanto acontecia. É um caso antigo, brincou aqui que é né, do filme do MIB, mas o filme do MIB fez uma referência a esse caso. E meio que os filmes assim, de extraterrestre, eles pegam um pouco desse clima, imagine, deserto, situado no Novo México, polícia, sim, uma espaçonave redonda, oval, aí, branca, prateada. Clássica. Clássico, esse aqui é um roteiro de filme, né? Mas o ano era 1964, ano do golpe, inclusive. Olha só. E foi situado na cidade de Socorro, no Novo México. Então, muito deserto, muita... Mas tinha assim, não era necessariamente deserto. Tinha parte do deserto, mas tinha morros, enfim. Inclusive, o interessante dessa história é que quando a galera viu o OVNI, gritaram socorro e o povo, ah, não, tá, eu sei que é socorro, porra. E ninguém ajudou eles por causa disso. O cara gritando socorro, não é por ali, é por ali. Realmente. E o caso, ele ficou conhecido como o caso Loni Zamora, que é o nome do policial, que foi a testemunha mais forte, que... Você pode se dizer que ele interagiu com esse caso, né? Tava porque... querendo aposentar, né? Claramente. Claramente. Precisava de um atestado de insanidadezinho ali. Mas o mais engraçado desse caso é que não é o caso em que tem mais mais pessoas avistaram, mas o caso ganhou credibilidade porque o policial era um policial bem visto, sabe? O cara, assim, não tinha... A cara do Arthur. Falácia da autoridade. É sério. Já tá tratando ele como policial, não como um louco que uma vez teve um emprego de policial, né? Exatamente. É, talvez o que eu vou te dizer, talvez... Aí fica muito fácil, né? Todo caso é falácia de autoridade. Acabou. Vai se fuder. Enfim, ele era um policial, né, que tava a serviço e ele tava perseguindo um carro, né? Ele avistou uma explosão, uma espécie de explosão assim no céu, e ele pensou que era dinamite explodindo. Ele falou, que palhaçada é essa na minha cidade? Na minha cidade não, dinamite, porra. E ele foi atrás dessa explosão, e aí ele avistou, né, um negócio no céu e tal, e aí ele chegando perto desse local, ele teve que subir numa espécie de morro, né, que... Teoricamente, a espaçonave tinha pousado, né? Que ele não sabia que era a espaçonave na hora. E ele não conseguia acessar de carro e ele teve que sair do carro e ir a pé. Ele caminhou, sei lá, alguns metros a pé, uns 10, 20 metros a pé. Nesse momento, ele avista uma espaçonave... É uma espécie de prateada, meio brilhante. E... entre o carro dele e a espaçonave, porque ele parou, ele tava indo para um lado, só que a espaçonave tava atrás dele. E quando ele viu, entre a espaçonave e um carro tinham duas pessoas humanas, com aparência assim de serem crianças. Ixi. Ih, rapaz, criança fode tudo. O ET tá de boa, põe criança no meio, fodeu, Eu tô com cagaço. E aí, essa espaçonave era uma espaçonave oval, né? E assim, tudo que ele viu foi isso. E ele, assim... narrou muito claro que assim, ele não tava delirando, sabe? Ele foi feito teste com ele. Que ano não... que foi isso? 1964. Eu sou louco? Eu não sou louco? Eu sou louco? Eu sou louco? Pá, pá. E a FBI investigou esse caso. O exército dos Estados Unidos e a aeronáutica dos Estados Unidos... investigou esse caso. Aí eu te pergunto, Arthur, se fosse um caso normal, você acha que eles iam colocar esse tanto de gente pra investigar? E assim, é público que essas três entidades investigaram o caso de perto, assim. Enfim, no final da história, vou te contar, Arthur. Ele eu ficou fui pegado de Judas hoje, vai. Ele... calma, você vai ter que defender uma hora. É verdade, daqui a pouco sou eu. Ele ficou de saco cheio dessa porque o pessoal tava entrevistando ele e tal. E ele tava de saco cheio de ser entrevistado e procurado. Ele, no final da vida, era um gerente de um posto de combustível. Ai, meu Deus. Ele largou a vida do policial. Nossa, acabou com a vida do cara. E morreu de câncer. Olha só. Rapaz. Quantos anos ele morreu? Ele morreu já idoso, provavelmente. A gente ignora que câncer é uma morte. É isso que eu falava. Com 76 anos. É. 70? Um em cada... 76. Cada... norte-americano, 76 anos, morreu de câncer, vocês são assustados. Um em cada dois homens morre de câncer, né? Então, tipo... O cara comia cheeseburger no café da manhã, velho. Não dá pra defender. O cara brigava com o ET, filho. Criança. Não, eu diria eu que ele viveu muito. É, eu diria que ele viveu. Se comparar aí com o cara era policial. Com bombeiro. Então, mas nós não sabemos os planos que os ETs tinham, entendeu? É mesmo rolê. Que ah, é tá. Não, só mais um detalhe. Eu te falei que eram duas crianças, né? Isso. Duas pessoas desapareceram dessa cidade nesse mesmo dia. Pessoas ou crianças? Você tá com um cara, sabe de quê? Policial pedófilo. É. Nossa. Esse policial inventou a melhor desculpa da história. Melhor desculpa da história. É quando você exagera na mentira, né? Você não sabe até quando você para, né? Tipo, ele foi, ele falou, vai, fudeu, eu fui longe demais com isso. E agora, né? Eu só não posso voltar, né? Caralho. Mas uma coisa que aparece em Varginha, e nesse caso, que vai aparecer no meu também, mas que... ET. Vai te pensar... Não é ET. Mas é que é o envolvimento das grandes organizações militares, tipo... FBI, o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não é uma grande organização. Isso da gente falar assim, ah não, mas sempre tem uma grande organização. É só você pensar que, tipo, alguma coisa aconteceu que as pessoas que estavam lá não conseguiram explicar. Sim. A saída mais lógica é procurar explicação porque a gente te cuida de você. E aqui quem cuida da gente é o Estado. Sim. Eu quero saber como então... é que a galera, o marechal, na mesa dele, recebe uma notícia tipo, tem um bicho gigante. O meu caso, que eu vou comentar aqui, foi exatamente assim que aconteceu. Eu quero saber como é que ele vai pensar, como é que ele pondera sobre isso. Vou mandar metade do exército pra lá ou não vou? O meu caso aconteceu exatamente isso aí, eu vou chegar lá. A gente vai chegar lá. E aí? Mas e o caso do Vitinho é bom pra conversar. Ele é bem... Cara, ele é clássico. Ele é bem clássico. Não, e é um pela descrição, clássico. Acho que até o filme, tipo, os filmes Contato, lá, Contato de Terceiro Grau e tudo, ele segue muito isso aí, né? De chegar lá e ter crianças ou... Tipo... Só deixa eu fazer uma correção. ET? Não. Nossa. Foi câncer. Só pra te ó, tá vendo? Foi ataque do coração. E agora? E agora? O que você me diz? Cheeseburger. Mas... É porque... Eu só queria fazer uma pergunta pra mesa. Ninguém vai falar sobre aquele maravilhoso filme que é Contatos de Quarto Grau? Eu não gosto de falar desse filme. Da Coruja? É, da Coruja. Eu não quero falar hoje. Assim também. Até hoje tem um cagaço de Coruja. Esse filme deixou o Macy dormir. É, mano. Nunca vi. Cara, vê. Cara, esse filme... Vê que você quiser ver, eu vejo com você. A gente até comentou. Vamos fazer uma sessão pipoca desse filme? Bora, anime. Bora. Pior desse filme. Esse filme é ok. Faz tanto tempo que eu vi. Até metade dele. Sabe por que ele não é ok hora nenhuma? Porque ele começa falando, baseado em fatos reais. Nossa. A Mila Jovovich olha pra você e fala, isso é baseado em fatos reais. E o pior dele é que, assim, eles filmaram dois filmes, sabe? É, então, isso pra usar aquele argumento. Então eles usam um filme que é filmado como social e a dramatização. E ele vai te mostrando as duas cenas. As duas são filmadas, o filme, a proposta do filme era essa. Sim. Só que quando você tá achando, você fala, será? Cara, você pode colocar o plot mais tenso do mundo. Você coloca baseado em fatos reais. Eu recolho meu pé. Se eu tiver com o pé no chão, eu recolho meu pezinho, coloco em cima do sofá. E me pega meu cobertor protetor, cara. É, MIB não fez isso, protetor. Mas claramente foi baseado nesse tipo. Ou se baseado era outro nesse caso, né? Caralho, mas no final das crianças eu arrepiei aqui. Seu cético. Arthur, fala. Tu pensa que você tá todo pimposo, pagando de céticozão tá, aí. Céticozão. Céticozão bonito. Então, agora é sua vez. Que caso que você trouxe pra gente hoje? Um caso de uma nação que todos nós admiramos, todos nós respeitamos. Score. Estados Unidos? Coreia do Norte. Não. Argélia. Trouxe um caso da nação russa. Ah, esse aí. Só que mais especificamente, nossa grande amada morta União Soviética. Mãe União Soviética, nossa mãe. Eu vou falar de uma região militar chamada Kapustin Yar. Vixe. Eita. Se eu falar rápido, fica... Não, deixa pra lá, não faz. Kapustin Yar. Voltando, imagina o seguinte. Você tem um caça, um Mi-5. Mi-G5. Um MiG. MiG-15. Um caça feio pra caramba, tipo, ele é todo de lata realmente, não é aqueles caças mais modernos. Só achei ele bonitão. E ele relata a base Kapustin Yar, que tá vendo um charuto gigante voando. Caraca, sério, moleque. Ele relata que ele viu um objeto voando não identificável, informado por um charuto. Seria um sonho. Capuzeado gigante. E ele recebe a seguinte ordem, abate. Ele faz um dogfight. Na Rússia, filho. Ele faz um dogfight. Na Rússia, os caras têm escrito abate. Tipo, na carteira, saca? Ele o cara um abre pra... por 10 minutos, que é tipo uma luta manobras e tal. Que isso, mano. E aí falou, ó, beleza, não tem como o que fazer, vou abater. Ele lança um míssil ar, né, que é um míssil que foi feito pra acertar outros alvos no ar. Só que o que aconteceu? Enquanto ele tava preparando pra lançar o míssil, o piloto falou com a torre uma última vez de que tinha uma coisa sendo atirada contra a nave. Ele não sabia o que que era. Ele falou que ele perde os sentidos por um período de tempo, mas ele consegue atirar um míssil, o objeto é abatido e o caça também cai. O cara morreu, então? E o piloto morre em seguida. Ixi. Esse é um caso. Só que eu queria deixar esse caso em off. Pega esse caso, sobe um pouquinho, deixa ele na segunda aba. Isso foi em que ano? Isso foi em 68. Guerra Fria ali estourando. Guerra Fria correndo solta. Tá. Talvez não seja alienígena. Porque agora vem a parte boa. Calma, agora vem a parte boa. Mentira. Eu errei. Eu cometi um erro aqui de data, não foi em 68, foi em 48. 48. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar. Aí a tecnologia ainda tá ruim. É. Eu só vou fazer um... Pega essa historinha, coloca essa historinha na segunda aba, porque a gente vai fazer um passeio histórico. Vamos lá. Por Capucine Yar. Vamos lá. Segunda Guerra Mundial acabou. Sim. Nós sabemos que a Rússia venceu a grande... Rússia não, perdão. A União Soviética venceu a grandiosa nação nazista alemã, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que os Estados Unidos só chutou a bunda do outro flanco. Sim. Mas, em seguida, a gente tem a corrida espacial, que são que as duas maiores potências na época lutando por desenvolver tecnologias. Duas maiores potências, que é a Argélia e a União Soviética, né? Exatamente. Todo mundo estudou isso. E uma das coisas mais interessantes é que toda a tecnologia alemã foi surrupiada por um dos lados. Então, tipo assim, era meio que aquela coisa de, ah, eu sou um era o mundo inteiro contra a União Soviética. Isso. É aquela coisa, né? Eu sou um físico foda nazista. Eu vou ser acolhido por qual nação? Tenho duas opções. Posso ir. A que chutou minha bunda ou a que chutou minha bunda do outro lado? É, exatamente. Sabe? Não, mas vamos manter em palavras bonitas. A que chutou minha bunda ou chutou meu saco? Posso trabalhar para a grande nação dos Estados Unidos da América ou posso trabalhar para a grande União Soviética. Foi realmente isso que aconteceu nos anos seguintes, depois do final da Segunda Guerra Mundial. A questão é que, de um lado, a gente tem a Área 51, não é? Do outro lado, nós temos Kapustin Yar, que a princípio era um sítio de teste de mísseis. Só que aí o governo russo resolveu tornar as coisas um pouco mais secretas. Tanto que Kapustin Yar tinha uma cidade vizinha que foi demolida. Eles mandaram todo mundo sair da cidade, todos os moradores da cidade, e passaram a patrola. Nivelaram a cidade toda. Sério? Eles esvaziaram uma cidade ao lado de Kapustin Yar e fundaram outra ao lado para que os cientistas dessa base tenham um lugar para morar. Que isso? É aquele famoso, mora aqui perto de mim, só para eu poder te vigiar melhor. Caralho. E aí, mano, aí a coisa começa a ficar bizarra. Porque quando eu fui pesquisar para essa pauta, eu queria pegar alguma coisa na Rússia, alguma coisa assim. E eu descobri que na Rússia, OVNI é uma terça-feira à tarde comum. Tipo assim, os caras veem esse tipo de fenômeno quase todo dia. É um negócio tipo, ah, ok, é isso. É, tem que pagar IPVA o OVNI lá, né? É, paga IPVA. Placa, placado. Mas é aquela, né? Num país que menos de 3% de álcool não é considerado alcoólico, muita gente vê muita coisa. Eu acho que... É. Tanto que um tempo atrás saiu aquele vídeo do carro que a galera tá vendo um meteoro cair. E uma das coisas que todo mundo tava comentando é que os caras dirigem numa boa. É por isso. Todo mundo acostumado com essa merda. Sabe? Todo mundo sabe o que tá rolando. É engraçado que o cara ali abaixou o... É, pra tipo, tampar tá o... Tá me incomodando, né? Que porra esse meteoro caindo, essas luzes desgraçadas. Não pode nem dirigir em paz com esses meteoros que tá caindo. Tem um rolê legal. No começo do século XX, 1904 mais ou menos, um cientista russo, soviético, russo, não sou bom com história. Comunista. Chamado Sergei Kurelov. Kurelov, isso. Oh, Kurelov. Ele visitou uma região ali da Rússia que parecia ter sido atacada por alguma coisa. Ninguém sabia o que era. Sabia que alguma coisa tinha caído, mudado de direção duas vezes e estourou. Ele foi lá pesquisar o que era. Chegando lá, o que ele descobriu? Ele descobriu que alguma coisa caiu, mas antes de tocar o chão, explodiu. Então, tipo assim, não tinha cratera. Uhum. Você tinha só devastação e níveis de radiação altíssimos. Só que a gente tá falando de 1904, pra época, ninguém tinha domínio de míssil. Nem de avião, né, cara, assim, direito, né? O avião acho que tava começando aí ainda. Sim, sim. Então, agora, gente, faz o seguinte. Agora que eu já contei um pouquinho da história russa com OVNIs e um pouquinho de Capucinear, pega aquela história, volta aquela história. Vamos lá. A do cara. A do cara, isso. Ninguém sabe se o cara veio a falecer com o laser que foi atirado contra o avião, ou se o laser atirado contra o avião desorientou ele e o caça caiu. As pessoas não sabem o que aconteceu. Só que a gente tem todo o rolê da guerra espacial, da engenharia reversa, e dizem que Capucinier tinha OVNIs. Foi então que em... Vou pegar o ano direitinho, porque eu sou péssimo com anos. Com anos? Nunca se faz anal, né? Ótimo. Que imagina se passa. Porra, sempre tá errado, né? Poder fazer mal. Aqui. Foi na década de 60. Na década de 60, dizem as más línguas, 3 de junho de 1960, foi avistado dois discos caindo em direção à base de Capucinier, colidiram com Capucinier, incendiaram, e três corpos foram vistos correndo para fora de Capucinier. Um deles caiu morto, os outros dois conseguiram fugir para o que é que tem lá perto. Sei lá, uma mata, né? Uma parada. E, tipo, não sabem o que são esses indivíduos que estavam dentro desses discos que caíram em Capucinier. Uhum. O que sabe... Americanos. Hã? É americano. Então... Não sei, eu não sei o que é. Só sei que os registros foram todos guardados ao longo do tempo, e a Rússia, como eu disse, ela tem um histórico de OVNIs, e todas essas informações foram publicadas há uns anos atrás. Tipo assim, a Rússia, ela faz uma política de integralidade, que ela publica todos os achados dela sobre OVNIs. Tanto que tem uma coisa chamada Caderno Azul, que é só sobre Capucinier. Porra, meu Deus. Tipo, o russo é um cara muito legal. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem informações extraoficiais, uhum, moleque só sai nas escondidas, não, a Rússia vira e fala, galera, isso aqui que tá acontecendo. Isso aqui é um boletim, né? Semanal. Só que o Putin, nos últimos anos, é que tá segurando as rédeas e não tá mais deixando essas informações saírem. Porque provavelmente ele é um ET. Ficou bem claro que ele é um ET. Ele é um ET. Mas, mano, ninguém sabe o que eram esses corpos. E dizem que esses dois discos caíram em ar como uma retaliação ao charuto que foi derrotado. Meu antes. Deus. Hã? Só, meu Deus. Sério? Eu acredito. Porra. Muito nisso. Sério? Ah, nesse eu acredito. Eu acredito. Não, então beleza. Eu acredito. Eu vou ver. Eu tô vendo o Iago fazendo um comentário cético sobre a minha história de Capucinier. Eu tô cético. Contra o seu believer nessa história. Eu acredito muito nessa história. Sério? Sabe por que eu acredito nessa história? Ah. É na Rússia. Porque ela foi publicada e autorizada pelo governo da Rússia. Eu não vou questionar o governo da Rússia. Então você só acredita no... Peraí, o governo da Rússia é aquele mesmo que, tipo, o plenário debateu sobre o HARP, né? É isso! Vocês estão ligados? Você falou HARP, eu lembro do negócio. Vocês estão ligados na rádio russa que tá tocando até hoje em baixa frequência? Puta, sim. Como assim? Como assim, Bruno, não tô acompanhando isso, não, você, gente. Seguinte. Há muito tempo atrás... Todas as rádios foram mudadas de frequência, né? Tipo assim, eram AM, hoje em dia a gente usa muito mais FM e deixa AM pra operações militares. Sim. Porque AM, eu não vou dar uma aula de física, mas galerinha, AM é em tese melhor pra esse tipo de rolê. Ela chega mais longe. Hã? Ela chega mais longe. Ela chega mais longe, isso, ela é melhor pra esse tipo de coisa. Tem uma rádio russa, pesquisa aí galera, não vou saber o nome. Tem uma rádio russa que ela transmite todos os dias, no mesmo horário, um conjunto de números que ninguém sabe o que que é, ninguém sabe pra onde veio. Todos os dias ela funciona da mesma forma e ela, e tipo assim, dizem as más línguas que teve uma vez que os caras ligaram e tipo assim, ouviram vozes, briga louca, maluca, os números não passaram esses dias, ficaram meses sem passar e agora recentemente voltou a passar a mesma coisa. Pra você aí, curioso. Caraca. Só digitar UVB76 e é isso aí. Vou dar uma pesquisada sobre isso aí, mas... Vou escutar. É engraçado você falar disso, Arthur. Por quê? Porque isso puxa meu caso. certeza. Qual o seu caso? Ainda é sobre exército? Ainda envolvendo, na verdade, rádio primeiro. Ah, rádio. Porque assim, eu tenho uma... Algo que aconteceu no mundo, um pouco antes do meu caso, que pode ter ligação ou não, mas se a gente vai pôr o chapéuzinho aqui da loucura, eu vou falar que tem totalmente ligação. Orson Welles lendo A Guerra dos Pontos no rádio. Não foi isso. Essa história é boa também. Não foi esse documentário. Mas todo mundo sabe de um sinal que foi conhecido como sinal WOW. Sim. WOW. Não. Aquele meme? Uou. Exato. É o seguinte, existem vários telescópios que ficam procurando sinais de fora da Terra a todo momento. A gente tem isso desde que a gente inventou o telescópio, a gente queria saber se tem alguém mandando coisa pra cá. Sim. Do mesmo jeito que a gente tá sempre mandando coisa pra fora, né? Sinais de rádio e tudo mais. É, porque as ondas de rádio, elas saem da órbita, galera, e elas vão continuando, elas Sim. não param. É. Não tem. Tem inclusive, naquele filme maravilhoso Contato, né? Sim. Baseado no livro do Carl Sagan, Sim. que à medida que a câmera vai se aproximando, saindo da Terra, a gente vai passando por várias eras de sinal de rádio que a gente tá mandando por aí, até chegar no primeiro que foi transmitido pra sair da Terra, que foi o discurso do Hitler. É, Jared Foster, não é? É. Se alguma raça chegar a pegar isso, tem. Pra quem não viu o Contato, tem. Tipo assim, a primeira coisa que a gente recebe de uma raça alienígena é uma foto do Hitler. E aí, tipo, fala, caralho, velho, que essa raça alienígena mandando uma foto do Hitler pra gente? Tamo fudido e tal. E é uma foto do Hitler e instruções pra construir uma máquina, então. Você sabe por quê, né? Por quê? Lá vem. Isso é bom. Você já ouviu falar da teoria do Chico Xavier, que o Hitler tá preso em Plutão? E, tipo Deus. Assim, é um rolê meio que Plutão é uma prisão pras almas, saca? Mas Plutão nem planeta é. Mas você pode ser uma prisão. Não é um planeta, não. É, pode ser uma prisão. Mas é uma prisão pra alma. Mas peraí, ele é uma prisão pra alma. Na superfície, tipo, o cara chega e fica, eu sou uma prisão. Ou é dentro de Plutão? Eu não faço ideia. Você tem que ir lá perguntar. Cara. Desconheço a geologia. Sério que esse é o problema que você tem com essa teoria? Não, e junto com essa teoria tem uma profecia de fim do mundo. Se você quiser saber mais, dá uma pesquisada aqui. Muito louco, cara. Profecia é muito louco. Fim do mundo é o que tudo tem. É muito louco essa profecia. Isso. Mas voltando, então a gente tem, assim, satélites olhando pra fora e telescópios procurando sinais de rádio. E a gente nunca pega nada, né? Tipo, geralmente a gente pega uma interferênciazinha, outra coisa. E... Em agosto, 15 de agosto de 1977, quando o programa 7... Programa 7 é aquele que a gente baixava um papel de parede pra ficar ajudando no processamento e tal. A gente recebeu um sinal de 72 segundos que tinham 6 letras e números em ondas de rádio vindos dessa constelação. E aí esse sinal ficou conhecido como WOW, porque quando receberam o pessoal grifou no relatório e escreveu o WOW do lado. Mas beleza, a gente recebeu essa onda de rádio aí vinda de fora. Uhum. E um mês depois... Todo mundo morreu. Não, na verdade 15 dias depois, começou um outro fenômeno que já foi comentado aqui nesse podcast, mas que eu acho melhor a gente falar mais detalhado dele aqui também. Opa. Que é a Operação Prato. Prato? Prato. Prato. Prato. Prato? Prato. Prato. Prato, prato. De comer. De comer. Ah, prato. De comer? Isso. O que foi a Operação Prato? Em setembro de 1977 também, ano que saiu Star Wars, acho bom comentar. O ano que saiu O Homem que Caiu na Terra. Olha aí. Caralho, olha só. Tudo de boa. Esse documentário. Talvez não foi O Homem que Caiu na Terra. Mas foi aqui no Brasil, né? Na Baía do Marajó, Baía do Sol, Rio, Bituba, Ilha de Colares e alguns municípios de Santo Antônio de Tauá, aconteceu um fenômeno que... Durante a noite, tinham várias luzes no céu, e essas luzes saíam como se fossem feixes de luz. Assim, hoje a gente entende como laser, mas o relato eram feixes de luz que atacavam animais, pessoas, e tirava sangue das pessoas. Porra. Cara, isso aconteceu em todos esses lugares durante muito tempo. Assim, começou a acontecer em setembro, mas ficou acontecendo durante muito tempo, até todas essas cidades dessa região começarem a declarar estado de calamidade pública. Ficar em estado de emergência e O povo começou a apelidar essas luzes de chupa-chupa. Com certeza, é o nome, né? Ah, os chupa-chupa no céu. E o povo começou a atacar isso, dar tiro que pro isso? alto. Não, enquanto você tava descrevendo, eu só consigo imaginar, quem já jogou Spore, lembra na fase espacial quando você entra num planeta, e você, tipo, você pega os animais, aí você exato. Dá raleio. Cara, Spore é maravilhoso. Mas terraformação, saudades, Spore. Cara, saudades, Spore mesmo. Talvez o ouvinte não viu o que aconteceu aqui, porque a gente acha melhor não ser processado. Mas, voltando então pro caso, durante muito tempo as pessoas da cidade começaram a apelidar essas luzes de chupa-chupa, vinham feios de luz, tiravam sangue das pessoas, de animais, eles começaram a combater isso. As cidades, várias cidades, declararam estado de calamidade pública, estado de emergência, dando toque de recolher e tudo, tirando a galera de lá, isso em 77. E, de repente, os prefeitos dessas várias cidades se juntaram e fizeram uma petição pedindo para os militares irem até lá investigar o que estava acontecendo. Porque eles não conseguiam entender o que estava acontecendo e não tinham o que fazer. E aí, depois de muita insistência deles, os militares foram até lá e cercaram a cidade inteira. E, tipo assim, é dito que a operação foi, tipo, um negócio monstruoso, sabe? Realmente pararam a cidade e... as cidades, né? Porque são várias cidades. E ficaram lá alguns dias, de repente o fenômeno acabou. E os militares se retiraram. Aí, igual eu comentei da outra vez, falaram assim, ah, beleza, só, sei lá, uma histeria coletiva, um delírio da população, alguma coisa assim. Mas o caso principal... foi que pouquinho tempo depois, o capitão, o general, não lembro, o Irangê, que era o militar responsável pela operação, que os militares apelidaram de Operação Prato, quando eles foram até lá, ele foi a público falar que eram, sim, seres extraterrestres, e quando os militares chegaram lá, eles precisaram de ajuda de outros países, inclusive dos Estados Unidos, se não me engano, para negociar a saída desses seres lá da região. E aí ele foi a público falar isso. Tipo, o cara foi um palanque, falou, galera? Não, não, ele deu uma entrevista em algum jornal, alguma revista. Será que tá pra achar? Se não me engano, dá. E aí que tá, tipo, ele falou isso e pouco depois amanheceu morto. Não, não. Ele se suicidou. Ele se suicidou colocando chumbo, né, na sua orelha enquanto ele dormia. Peraí, esse foi o motivo... não. Foi? Ele foi apagado mesmo. Não, não, não é Miguel, não. Agora eu tô deixando de acreditar pela incompetência dos militares. Os caras de matarem um cara bem feito. Mas foi exatamente isso, cara. E o... O cara botou... Mas você sabe qual é a do Mercúrio, né? Quando a gente foi chumbo. Foi chumbo. Mercúrio, Mercúrio some. Ah, agora talvez foi Mercúrio, agora não sei, peraí. Mas é porque, tipo, Mercúrio não some. Quando você encosta, é porque ele entrou na sua pele direto do sistema nervoso. Porra. E vai impregnando. O rolê do chapeleiro louco, maluco, que, da Alice, é por causa disso. A galera que trabalhava com chapéu, trabalhava também com chumbo. E, tipo assim, quando afeta o sistema nervoso central, o cara vai começar a dar uns tilts, sabe? Caralho. Apresentando. E sim, e se botar isso na orelha... cardíaco no seu cérebro? Acabou ali, ó. Acabou, já era. Faleceu. Caralho, borracha. Nossa, agora caralho, tá. Caralho, borracha, mano. Agora eu... Olha, eu vou. Eu achei aqui um trecho de um dos depoimentos. Assim, como que foi registrado pelo escrivão, né? Então, percebeu vindo de sua direita à frente uma luz de cor amarelo-avermelhada. Um brilho muito intenso, entre parênteses, comparado a um farol de carro. Inicialmente, a luz deslocava-se, cortando em diagonal bruscamente e mudou de direção, vindo na direção do mesmo. O objeto parecia ser de vidro, de cor azulada, quando chegou perto, e com uma pequena luz de cor vermelha na parte de cima. Após parar por alguns instantes em frente a ele, ele começou a se movimentar em baixa velocidade até atingir a altura de 30 metros. Tipo assim, é como baixo, se a luz, o prato aí, né? Por isso que deu Operação Prato, essa fonte de luz que vinha, veio até ele, ficou observando e subiu. Então tava longe pra caralho. Não, 30 metros. 30 metros é pouquinho, velho. Meio quarteirão ali. Mas só assim, 30 metros. Antes tava longe pra caralho. Tava longe pra caralho até chegar perto dele. Assim, na última década a gente passou por uma uma abertura muito grande de documentos militares aqui no Brasil. Sim. A Rússia abriu as partes. Não, inclusive, muitos casos, inclusive, que eu vou contar no final, tem muito a ver com a Comissão da Verdade, que não veio à tona só... Só coisa de ditadura. Só coisa, não, sim, é da época da ditadura, mas não só, sei lá, né? Prisões e tal. Também veio à tona muitos casos, assim. Que estavam engavetados. Esse caso, inclusive, você consegue ler o depoimento inteiro, do pessoal, os documentos oficiais, por causa disso, porque caiu no, na Comissão da Verdade. Mas, cara, tem todos os depoimentos, quem quiser pesquisar. Tem relato dos militares, de como eles viram essas luzes. E tem o relato do louco do Iranjei, que foi morto depois por falar que eram seres extraterrestres que estavam aqui mesmo e precisaram ser negociados para sair. Aí fica a critério da gente acreditar ou não no que aconteceu ali. Só para eu entender... Quem eliminou ele? Vocês acham que foi o exército ou foram os extraterrestres? Foi Deus. Tendo em vista então, o capricho da morte, acho que foi o exército brasileiro. Recebi o deboche aí, viu? Nessa questão de voz. Assim, eu vou pegar aqui certinho pra não falar merda de como que ele morreu, porque... Porque isso foi tipo como eu lembrava da minha cabeça. Eu quero ver se foi isso mesmo. Essa parte tem que ser cortada, mas eu preciso lembrar do caso Herzog. Beleza, eu peguei aqui os dados certinhos só pra não falar muita coisa errada. O Iranjê, ele foi em um fórum mundial de ufologia pra falar disso, quando ele foi denunciar as coisas, e depois que ele saiu da operação. E ele foi falar que era realmente culpa dos militares que estavam escondendo isso da população. Que ele, o motivo que fez ele ficar indignado foi que ele não sabia que tinha isso, foi lá representando os militares, viu isso, e aí ele foi a público e falou: cara, o que eu vi foi inacreditável, eles tinham que abrir isso pra população, eles não abriram, vocês merecem saber, e foi denunciar. E aí, menos de um mês depois que ele falou isso, ele se suicidou. Entendeu? Um grande desastre, né? Não, num documentário que eu tinha visto muito tempo atrás, falava do chumbo, aqui nessa matéria não fala. Só fala que ele se suicidou. Sem querer, né? Derramou. Não, acontece, né, filho? De vez em quando eu tô mexendo assim, tô pisando em algum lugar alto com a corda na mão e de repente eu caio. Isso aí. A corda cai no meu pescoço. Mas falando de casos brasileiros, tipo, mesmo que nenhum que a gente comentou aqui, Varginha, tem umas outras praias aí que vivem aparecendo umas coisas, Operação Prato, todos esses são duvidosos, né? Sim. Assim, sobre até a veracidade do que aconteceu. Sim. Mas tem um que vai ser comentado aqui pelo nosso host, Tinho Lindo. Opa. que eu acho que deixa todo mundo com o cu na mão. Isso aí. Vai lá, João. Vamos lá. Só antes dele comentar, só queria fazer uma observação. Brasil. No Brasil tem um dos pontos que os aliens gostam de vir. Qual? Então... É do São Tomé das Letras. Ah, é verdade. Qual? São Tomé, acho que é o mesmo Letras. Rolê da Rússia. E tem Goiânia também, tem os pontos. Minas Gerais, por causa dos minérios. Goianinha. Já ouvi. Chupacu, sem brincadeira, já ouvi. Chupacu. O pior que eu já ouvi também, por causa dos minérios. Por causa dos minérios. É. Então eu só queria deixar isso aqui no ar, porque o Brasil ele tem aquela... Não sei, sabe? Diz que eles gostam daqui, o carnaval, não sei. Aquele metal que dizem que o Brasil tem pra fazer avião. Nióbio. É o Nióbio, entendeu? Só tentativa de imitar o Bolsonaro. É o Brasil, ele vende o Nióbio. Devia vender o Nióbio e comprar armas. O filho da puta não entende que o Brasil não tem tecnologia pra lidar com o Nióbio, só pra extrair, mas beleza, vamos lá. Vai ficar pedra aqui. Nem pra extrair, né, mano, eu acho. Tem, vou precisar disso aí. Cara, faz geografia, acredito. Eu não sei, pô. A gente tem Nióbio 1, sabe? Nióbio 2. Só fazendo um outro adendo também, só pra completar até a história da União Soviética e tudo mais, sobre essa questão da exploração espacial, né, que o Arthur trouxe. É, tem muita gente que fala que a gente tá tendo muito contato de extraterrestres por agora, porque a gente... Duas coisas aconteceram. Uma, que a gente conseguiu lidar com bomba atômica. E isso, assim, a gente potencialmente pode fazer um estrago lá fora. E dois, a gente conseguiu ir lá pra fora. Então, seriam assim as duas. Os dois casos que. É, quem não é visto nem é lembrado, né? É, a gente foi visto. Que, tipo assim, então agora a gente consegue ir lá pra fora e mandar bomba atômica. Ah, então peraí. Aí essas outras raças teriam começado a vir aqui pra gente e falar: oh, calma, sossega o fato. Baixa a bolinha aí, meu bem. Vê de qualquer. E tem uns relatos meio bizarros, assim, de você se for procurar. De algumas expedições pra Lua, cara. da galera falar de luzes também seguindo a nave e rodeando a nave. E aí a galera aqui da Terra falando, não, relaxa que... É brother. Que a gente sabe o que é isso aí, pode só seguir a sua missão. E é uns negócios que te deixam meio bolado também. Isso me lembra. Eu sou o cara das citações. Isso me lembra um ótimo conto do Isaac Asimov, que tá no... Nove Dias, Nove Noites, Nove Manhãs, alguma coisa assim, o nome do livro. Que chama Abutres Bondosos. É que tem uma raça no universo. O plot da história é que tem uma raça no universo que ela visita os planetas sempre que eles conseguiram alcançar esse estágio de evolução das armas atômicas. Por quê? Porque essa raça alien se alimenta de radiação. Então eles chegam no planeta, o planeta já começou uma guerra, eles viram e falam o seguinte, olha, eu vou limpar o seu planeta aí pra você poder viver em paz, porque eu me alimento disso. Só que eles chegam na Terra, e o plot é que eles chegaram na Terra, a Segunda Guerra Mundial acabou, só que não tem previsão de uma nova guerra. Então eles ficam tipo, e agora, galera, o que a gente faz? A gente vai começar uma nova guerra? E, tipo, é muito bom o conto, chama Abutres Bondosos. Pesquisei, top. Show. Show, show. Mas traz aí, João, o relato mais bolado da história. Bolado do jeito que ele é, mas... O ano é 1986. É o primeiro ano de um presidente, depois da ditadura. A gente tá no governo de Sarney. E a gente tá falando de 19 de maio, na noite de 19 de maio, onde aconteceu umas coisas muito loucas. O operador da torre de controle de São José dos Campos, em São Paulo, o segundo sargento da aeronáutica, Sérgio Mota, estava olhando para o céu de noite, no início da noite, e percebeu algumas luzes diferentes, que ele percebeu que não eram estrelas. Aí ele fez o favor de ligar para São Paulo, para o centro de Congonhas, e falar assim, ô, Rafa, você está olhando no radar aí, você está percebendo que tem uma luz, uma coisa mexendo diferente, e que foi confirmado, através do radar Sindacta 1, que ele tava, que tinha alguma coisa ali. E, inclusive, nos áudios ele vê, ah, ainda bem que você também tá confirmando isso, porque eu não tô louco. Aí acontece que contactaram, tinha um avião voando nesse momento, que era um avião com uma pessoa um pouquinho importante. Ai, meu Deus. Nesse avião estava o coronel Osiris Silva, que é nada mais nada menos que... Ele tinha acabado de ser nomeado presidente da Petrobras e ele era o cofundador da Embraer. Eita, rapaz. Ou seja, a gente não tá falando aqui do Zé das Pouca bosta. É. Zé das Coupas. É uma tia malucão, que né? Viu uma capivara em Varginha. Entraram em contato com ele, ele tava na aeronave Xingu. E fala assim, você tá... Tô vendo que tem um objeto aí perto de você, você consegue ver ele? Aí foi o piloto Osiris falou, não, tô vendo mesmo. E o Osiris é um cara de culhões, falou assim, tô indo atrás. Porra! Chamou pro pau. Aí ele sendo orientado pro radar, começou a perseguir o objeto. E, claro, ele não conseguiu, né? Porque passou um pouquinho de tempo e esse objeto sumiu. Contudo, em contatos com Brasília, foi confirmado que também tinha objetos em Brasília. Aí também foram confirmados que tinha objetos em outras cidades. E nessa noite, nada mais nada menos que 21 pontos de luz foram observados durante o céu do Brasil. O ouvinte não viu, mas o 7 com o Arthur fez uma cara de eu não sei explicar isso. Eu te juro, eu engoli em seco. Falei, caralho, rapaz. A histeria coletiva não vai tão longe assim, né? Não. Cara, mas foi 21 pontos de luz em lugares diferentes, né, sim, logicamente. Sim. Mas não tão muito, não muito longe. É, e não termina por aí não, já. Calma, vai calma. Lá. Aí o que é lógico que o Brasil fez foi mandar caças, né, atrás. E mandaram caças F-5, Mirages, são tipos de caças que não eram ruins pra época, claro. E a maioria desses caças não conseguiram chegar perto, mas teve um caça que chegou, conseguiu perseguir. E quando é chegar perto, assim, a maioria dos pontos eles estavam parados, sim, na cidade. Sim, pontos parados. Tá? Tipo assim, um ponto pegou e ficou parado aqui, aí vinha um avião, passava por cima e falava, não, o ponto tá embaixo de mim. A torre falava, não, eu tô olhando pra cima, então ele tá acima de mim. Aí manda um caça vinha, o caça vinha e o ponto começava a andar. Sabe, caraca. Se afastar do ponto pra não ser, não ficar perto do avião. Aí um desses caças conseguiu chegar próximo do avião. Ele percebeu que depois que o avião, que a luz passou por ele, ele contou que era dar a velocidade mais ou menos que o ponto de luz estava passando para o Wheeler de 15 mil km por hora. Que basicamente é uma velocidade que nenhum caça atinge até hoje. Sim. E isso a gente está falando de 86, então, sei lá, qual que é a velocidade máxima que um caça atingia naquela época, está provavelmente uns 4, 5 mil. Sim. Claro que a gente pode pensar que houve um erro de cálculo aí, mas provavelmente era uma parada muito rápida. Mesmo que se ele errou para 10, 15, 10 também é muito rápido. Não, mesmo que ele tenha errado e não seja nem 10, assim, é uma velocidade superior ao dos caças brasileiros, assim, que é uma velocidade... Tipo, não, muito caças, superior, é, muito caças, superior. De qualquer país, de né? qualquer país, é. Exato, assim, mais que a tecnologia da época era possível chegar. E teve um caso muito louco, cara, que o capitão aviador Márcio Brizola Jordão, que tava pilotando o F-5, foi perseguido por 13 desses UFOs. 13? Os 13. Juntou 6 de um lado e 7 do outro e começaram a voar em formação. Caraca. Ou seja, mostra que tem uma certa inteligência, né? Eram pontos com inteligência. E eles, assim, o fenômeno inteiro ele durou, tipo assim, umas 3, 4 horas. Sim. Não foi coisa de 5 minutinhos ali, esses pontos apareceram, não. Os pontos ficaram em cima dessas cidades. E o áudio que abriu esse programa, inclusive, é um trecho do áudio dos controladores de voo falando com os pilotos. E a galera ficou, tipo, em êxtase. Ai, perdi minha língua, caralho. E a galera ficou em êxtase durante a noite, sem saber o que estava acontecendo. Sim. Cara. Tipo... É muito louco você ver a reação dos controladores de voo. Que você vai poder ouvir agora nesse momento, que a gente vai colocar algum pouco. Não. Cara, mas o áudio assim, é um negócio que você... Tipo, eu queria muito estar lá, sabe, pra ver o que eles estavam vendo. Tipo, quando você ouve o áudio, você fica muito na sensação de querer, de curiosidade, de cara, eu quero ir ver isso. Gostaria de estar observando. Sim. E esses fenômenos foram vistos em, sei lá, no Mato Grosso do Sul, no Minas Gerais, em São Paulo, Brasil. Em Goiás... Foi tipo um rolê que atingiu uma grande parte do Brasil. E, inclusive, no mesmo dia também tiveram fenômenos na Argentina. Ou seja, provavelmente eram os mesmos fenômenos. Porque eram fenômenos que tinham a capacidade de se mover de uma cidade para outra. Muito rápido, então... Teve relato de, tipo, o controlador vê um, aí fala assim, ó, do avião tal, você consegue me falar o que você tá vendo? O avião, tô chegando perto, e ele disparou pro rumo da cidade tal. Aí o controlador entra em contato com a torre da outra cidade e fala assim, olha, a torre tal, tem uma luz que daqui eu tô conseguindo ver que ela tá próxima à sua cidade. E aí o outro controlador fala, tá, ela chegou aqui agora, eu não sei que luz é essa. Eu vou tentar entrar em contato com outro avião que tá pra chegar pra ver se ela tá. E o avião fala, ah, ela tá embaixo de mim aqui, eu tô vendo. Mas... ela não tá numa altura significativa e a luz tá parada. Quando vocês falam luz, eu penso muito num pontinho luminoso. Um ponto luminoso. Um corpo. Ponto luminoso. Não, era como se fosse um corpo luminoso que, segundo o controlador de voo da base de São José dos Campos, que olhou no binóculo, ele conseguia ver muitas cores. E ficou cego depois. Não. Ele falou que era uma coisa muito bonita, que não sei o que, que tinha bonita. Muitas cores, que estavam trocando de cor. Caralho. E era meio cintilante. E eles conseguiam voar em alturas que, basicamente, era muito complicado pra um caça voar. E ainda assim, nessa velocidade toda. Isso foi 60? 86. Não, 86. E era o primeiro ano de presidência. Então a ditadura já tinha acabado. Primeiro ano de presidência. E voaram 3 caças da base de Anápolis e 3 caças na base do Rio de Janeiro pra tentar abater e ver qual que é. Não voaram, sei lá, de imediato. Teve um delayzinho de uma hora, porque, sei lá, não fazia sentido. O Brasil não tava sendo atacado em uma guerra nem nada. Teve essa conversa, inclusive, nos documentos, né, que vazaram de... da galera ser questionado por que mandar caça por causa disso. Tipo, os controladores, por um momento, eles pensaram que o Brasil tava sendo atacado. Sim. Tipo, sim, eles demoraram um pouco porque, assim, o Brasil não tava participando de nada, não tinha nenhum motivo pra ninguém atacar o Brasil nesse momento. É, um momento delicado. Então, acho que tem uma galera que falou, galera. Mas, sim. Assim, uma hora, eu acho que também tem todo um rolê de botar o caça pra fora. Eu acho que vai uns 20 minutos aí, então. Ah, demorou cerca de uma hora e pouco pra colocar os caças. Aí, passou um pouquinho, esse... Tudo isso demorou umas 3 horas e pouquinho sumiram. As luzes sumiram. Até esse momento. Porque de madrugada, alguns voos também conseguiram visualizar algumas coisas. Voos comerciais. Inclusive, você ouvinte de Uberlândia, tinha um voo que estava partindo de Belo Horizonte para Uberlândia. E mais ou menos no meio de Araxá, de madrugada, como eles conseguiram também visualizar um ponto desse. É, caraca. Queria lembrar que Araxá é um dos principais pontos de retirada de nióbio do Brasil. Ô, nióbio, velho! Os caras vêm roubar nosso nióbio! Entendeu? Então, Se as raças forem mesmo inteligentes, porque a gente sabe que o Bolsonaro é muito inteligente. Era o Bolsonaro e os filhos deles. Na nave, né? Mini Bolsonaros nas navezinhas. A nave era uma arma. A nave era tipo uma arma gigante. Cara, e aí, muito louco que no outro dia, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima veio a público e falou abertamente sobre o que tinha rolado, que tinha o radar tinha detectado umas paradas muito loucas. Caralho, esse brigadeiro fez isso e o beijinho. Nossa, meu Deus, artista, caralho. É, não sei nem o que dizer, cara. Imagino que, que ele deve ser uma doçura. Mas, tipo assim, o interessante desse caso é que a gente tem pessoas de muito... num escalão muito alto falando sobre e confirmando. Olha aí, a autoridade. É a falácia da autoridade? Ô, Vitinho, você que você tem relações familiares aí com... Que aviação? Não, com uma galerinha da aviação. Ah, sim. Um controlador de voo, e você acha que tem credibilidade pra falar? Olha, controlador de voo é uma pessoa que ela não pode expressar a... deixar um viés, expressar a opinião dela, ela tem que agir conforme a regra diz, a regra é clara. Sim, agir conforme o protocolo. Sabe por quê? Porque se for realmente um avião não tem como dar ré. Sim. Então ele não pode correr o risco de... Que frase, O avião não pode dar ré. Não pode dar ré. Ele não pode passar um milímetro que seja do que ele precisa ele fazer. Ele não pode correr o risco de achar que, beleza. Por mais que aquilo lá fosse uma coisa que ele não identificasse... Inclusive, esse ponto dava ré. Então, fica no ar aí. Então, aí eu volto no que eu disse, avião não dá ré. Sim. Então, se dava ré, é porque não é avião. Helicóptero. Helicóptero dá ré, mas não é da forma que o objeto deu ré. Até porque o helicóptero não brilha do jeito que ele estava brilhando. E o ouvinte acabou de presenciar nosso especialista em OVNI, Vitinho. E Vitinho. Oi. O senhor Osiris Silva. Fundador da Embraer. Fundador da Embraer e presidente da Petrobras. Demais, tem... conhece muito de avião. Você já viu a palestra dele, inclusive. Já vi, inclusive, na UFO. E você, por ter visto essa pessoa, pessoalmente, pra você, ele tem credibilidade? Que mente ou não? Olha, como especialista em Osiris Silva, eu digo que ele era um senhor muito consciente. Sem brincadeira, galera. Ele era um cara muito consciente. Assim, não expressava que era um cara que... Ele não chegou com um chapéu de alumínio, nem não. Nada assim. Não tinha, ficava fazendo assim, ó. Não, não tinha tique, não tinha... Assim, deu a palestra fenomenal, muito... Você devia ter jogado no meio da palestra assim, mas vem cá, e reptiliano? Existe. Fazer as perguntas, né, no meio da palestra. Mas assim, era um cara muito consciente, assim, eu não percebi nada que fosse afetar a sanidade dele, sei lá. Então é o seguinte, galera. Um relato, mas um fenômeno que foi visto por tantas pessoas sérias. A gente pode dizer pelo menos uma coisa. Algo aconteceu. Esse fenômeno, ele da noite oficial dos OVNIs, ele inclusive tem oficial no nome. Muito bom. Ele é tido como o fenômeno ufológico mais documentado da história, né? Justamente por ter vários registros de controladores de voo e tudo mais. E todo mundo, depois do Comitê da Verdade lá, né? Que vazou, entre aspas, vazou esses documentos, ele tá disponível pra qualquer um ir lá inclusive, e pesquisar também. Inclusive, é os documentos da Noite Oficial dos Ossos foram a público porque... Durante 5 anos, um grupo de ufólogos fizeram uma pressão, teve uma campanha popular para que esses documentos vazassem. Ou seja, essa galera faz umas coisas boas. Pra mim, esse nome parece tipo um encontro nacional dos OVNIs, sabe? Tipo, levanta um paredão de som. O pior é que, assim, o nome ele não condiz com o quão bizarro foi. Sim, sim. Sabe? Cara, a gente também tem que colocar uma coisa aqui. OVNIs existem. Sim. Obviamente, porque OVNIs são objetos voadores não identificados. Algo estranho tava ali. Se é, sei lá... É drone, alienígena, é drone, Rogerinho. Se é drone, Rogerinho... Se é o governo dos Estados Unidos fazendo um teste com a gente... Mas é aquele rolê. Se é alienígena, dá medo. Mas se é tecnologia militar que a gente não conhecia, que chega a esse ponto... Dá mais medo ainda. Porque a tecnologia militar, ela tá perto da gente. Alienígena é longe. longe, tá longe. Não, e chegar em 86, a tecnologia militar alcançava uma velocidade que a gente até hoje acha que não consegue ser alcançado, então quer dizer que tem mentira por aí. Cara, mas eu acho que aquela frase que eu falei na minha abertura condiz tudo, cara. A verdade, ela tá lá fora. Tem altas fotos que é tipo Jesus na ressurreição, Jesus na foto, na conversando imagem. Com alguém. Na ressurreição não. E tem tipo um discoador, sabe? É muito legal. Sim, as pinturas da Renascença tinham esse rolê mesmo. Sim, discoador também? Tipo, é. Não, eu sou desenho. Não, é que dava pra puxar tipo os Anunnaki, todos os mitos sumérios lá que a galera pega e fala que era tipo eram deuses astronautas e aí envolve até Jesus. Mas, gente, também não eram deuses astronautas. O que que tinha na anunciação do Jesus? Uma estrela no céu guiando os três, né? Olha, você pega um bicho que você não conhece a anatomia dele. Ele morre. Você acha que ele morreu, mas ele não morreu. Uh-huh. Tem só um rolê ali, ele volta 3 dias depois. Uh-huh. Olha, tipo isso. Aquela goveira que não morre, sabe qual é? Ela só renova. O único ser imortal do nosso planeta. É isso. Jesus é uma água viva. Jesus é isso. Jesus é uma água, é vivo. Mas é amor. Ele fala mesmo que ele é água. Ele e o Bruce Lee. Fonte de vida do Senhor. Né, fonte de vida, olha aí. Caralho. Jesus é um alien, é isso? É, fica aí pro próximo programa. Jesus, alien. Vai ser inclusive o título do próximo programa. Alien, Jesus, alien ou Deus? Alien ou Deus? Alien, oh Deus. Nossa, vamos fazer um Alien, oh Deus. Mas eu acho que ficava legal fazer um de fantasma. De casa de fantasma. Ghostbusters!